deixando um dourado lindo luar. Assim é a vida do que teme a Deus. Não teme as lutas nem os problemas seus, pois sabe que vem e passa como a chuva de verão. Pois Ele é o Senhor de tudo e sempre será.